Entre uma mulher que anda com as pernas de fora e camisa decotada e outra que usa roupas compridas sem mostrar nada do corpo, qual delas você acha que tem mais chance de sofrer violência sexual nas ruas? Estupro é o ato de forçar alguém a fazer sexo, usando violência ou uma ameaça bem grave, ou ainda, reduzindo o poder de resistência dessa pessoa. Por exemplo, dar bebida para a pessoa até que esta fique completamente sem reação. Ou ainda, no caso de menores de 14 anos, mesmo que a vítima não ofereça resistência e até queira realizar o ato sexual, a violência é presumida. Não é que a mulher se ofereça usando roupas curtas, como alguns acreditam. Se formos ver o perfil das vítimas de estupros, assaltos e agressões, a maior parte teve um comportamento que serviu aos olhos dos criminosos como um convite à agressão. Tudo teve origem no processo da evolução humana. À medida que criamos novas defesas contra atos violentos, os agressores também aumentam a forma como percebem esses sinais. Bebidas alcoólicas também são um problema. Além de pessoas embriagadas parecerem mais vulneráveis, elas tendem a se colocar em situações de risco e podem dar sinais que são interpretados por agressores como sendo de interesse sexual. Essa sensação de poder controlar e dispor de uma pessoa como bem quiser produz estatísticas terríveis. No Brasil, apenas no primeiro semestre de 2012, foram 5.312 casos de estupro, um aumento de mais do dobro em relação ao mesmo período de 2009. Em Curitiba, foram 76 estupros e 21 tentativas de estupro.